Portal do Arrocha. Coisa gostosa, hein? Vem assim, vem. Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro. Esse boato que eu te trago é verdadeiro. Tá lá escrita toda a minha confissão. Lê com atenção, eu te escrevi cada detalhe com quem te traí. Só lá no fim, cê vai saber com quem eu te traí. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando, não é pesadelo. Mas não chore agora, ler o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido exclusivo, ela tem do mesmo. Amor, eu te traí com a moça despeito. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo. É com imenso prazer que eu convido meu parceiro, meu irmão Marquinhos Madeirada pra cantar comigo. Tamo junto, que o meu irmão. Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro. E esse boato que eu te traio é verdadeiro. E está lá escrito toda a minha confissão. Lê com atenção, eu descrevi cada detalhe com quem te traí. Arrocha. Só lá no fim, cê vai saber com quem me envolvi. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando e não é pesadelo. O mar chora agora, lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo. Amor, eu te traí com a moça do espelho. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Se fosse por você mesmo. Valeu, meu parceiro, que o Lemos. Tamo junto, o top da sofrência. Valeu, Marquinhos Moderada. É nóis, meu parceiro.